que vamos doidão, a milhão. Na humildade pelas ruas fechar o toque das mãos. É nós aqui até o fim, assim se Deus permitir. Pela verdade, sem maldade, sem pôr fogo, estopim. A vida é linda, é assim, o sol que brilha pra mim. Tô aqui, tipo assim, até aqui eu vivi. Vi muita treta, muita guerra, muito sangue cair. O vento forte levou vários pra longe daqui. Final da leste é assim, vem pra cá, chega aí. Antiga 63, toca pra gente curtir. Nós tá feliz com o que tem, a milhão. Vem que vem, pelo beco estreito, sem apontar pra ninguém. A milhão, pelo rap, assim nós prossegue. Alguém não passou, reprovou pelo teste. Zona Leste, Brasil, Zé Povinho me viu. A milhão, os pobres loucos sorriu. Vai doidão, pé no chão, nós tamo junto. Vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo. O despertar do relógio, os loucos levanta. A mente a milhão, o coração ainda canta. A vida é linda, como é linda, pra quem sabe curtir. Palavra da Bíblia, deixa o coração a tempo explodir. A milhão, vou na rima, no céu cai a chuva, na madruga lebrina. Nos falante o som, muito bom de ouvir. A milhão, ouve então, pra quem é de raiz. Me diz pro mano do skate, do bem que é o grafite. Família só picho, tá aí o convite. Vila Palmares, né, Japão de Miliano, meu irmão. Santander, muita fé, chegar com nós a milhão. Pra quem tá do outro lado, por aí vai chegar. Aos quatro cantos do mundo, o som que vem pra tocar. Nos barracos, na favela, nos carros de banguela. Os tudo encarcerado no fundão de uma cela. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo. Eu vejo tudo e não vejo nada. Certo, vamos que vamos, vagabundo. Com a mente nos progresso, com os olhos no gueto. Com uma mente querer o mundo. Pelo sonho de consumo, com os rap fazendo fute, fazendo fuga nos putos. Nós aí, vamos aí, fazendo som, pique dinamite pra explodir os carros forte. É a função pobre, louco nos corres, preto aqui de molotov. Unidos em pós, somos a gangue, pronto no game fazendo os pontos. E nesse jogo você conta, eu também conto. Entrando em bola nos planos, na indústria dos mano, produzindo, rimando. Vamos que vamos, vagabundo, tamo junto. Investindo no presente, visando no futuro. Tamo junto, vagabundo, tem, pô, pô. Tamo junto, vagabundo, da leste pro mundo, aí, aí. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. Nós tamo junto, vamos que vamos, vagabundo. De SP alterior, do fundão para o mundo.